tudo no esquema, só escolher que tá ligado. Vamos passando no grau da cara dos recalcados. Dom Ariel Jorge, se eu for ligar pra que os outros falam, eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não. Conquistar o que você sonhou, hoje em dia é querer se achar. Os me amam por eu ser quem sou, pelo mesmo motivo vão me odiar. Sai pra lá, zica, esposa rica. O que cada desejo de mim vem cair, vou passar nessa frente da um grau de nave. Sai pra lá, zica, esposa rica. O que cada desejo de mim passa na sua frente é grau. Sai pra lá, zica, esposa rica. O que cada desejo de mim vem cair, vou passar nessa frente da um grau de nave. Sai pra lá, zica, esposa rica. Cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando grau de nave. Dom Ariel Jorge, se eu for ligar pra que os outros falam, eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não. Conquistar o que você sonhou, hoje em dia é querer se achar. Os me amam por um sangue só, pelo mesmo motivo vão me odiar. Vai, sai pra lá, zica, esposa rica. O que cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando um grau de nave. Sai pra lá, zica, sai pra lá, rica. O que cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando um grau de nave. Sai pra lá, zica, esposa rica. O que cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando um grau de nave. Sai pra lá, zica. Esposa recalque. Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da onda de nave. Passa na sua frente é grão. Sai pra lá, zica, esposa recalque. Que cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da onda de nave. Sai pra lá, zica, esposa recalque. Cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando grau de nave.